você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Deus conhece a sua dor e a sua aflição. Há lugar pra você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Se o inimigo te roubou e estás sem direção, há lugar pra você no caminho. Pra você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Venha como estás, o Senhor te chama hoje. Há lugar pra você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Há lugar pra você no caminho. Deus conhece a sua dor e a sua aflição. Há lugar pra você no caminho. Oh, ainda há lugar.